carinho são uma do meu beijinho que provaram meu amor. Mas você não acredita quando eu digo que te quero e que sempre fui sincero. Creia, por favor. Que eu lhe digo a toda hora, estou repetindo agora e não vou cansar. E é por isso que eu lhe peço, e é por isso que eu imploro, e às vezes até choro por você chorar. Detone aí, DJ Leozinho! Eu choro, feito menino chorão, bebo pra sair da solidão. Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você. DJ Leozinho, o DJ que arrebenta. Ando tão amargurado sem você do lado pra me dar amor. Ser uma mulher, porque me abandonou. Eu deixei os meus amigos com você, deixei de jogar baralho e de beber. Te amar demais foi o meu erro. As que marcaram você, aqui em um só CD. Ando tão amargurado sem você do lado pra me dar a dor. Porque você deixou esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher. Que é só forrozão, pai d'égua, meu compadre. Aquele nosso amor ficou na cabeça. Em nome do amor, baby, não me esqueça. Thank you. nesse abismo me ferir. Porque, baby, você quem diz? Ainda é tempo pra rever aquele nosso amor, porque não sei, baby, viver sem você. Indefeso e jogado. Por quê? Por quê? É DJ Leozinho. Eu me joguei, caí e nesse abismo me feri. Porque, baby, você quem diz? Ainda é tempo pra rever aquele nosso amor. Porque não sei, baby, viver sem você. Aquele nosso amor ficou na cabeça. O showman do Pará. CT DJ Leozinho forró marcante. Só as melhores lá do fundo do baú. Quero que você me leve. Não quero lágrimas, chateias.

que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. DJ Leozinho. Nasceu lindo filho que ia ser meu. No final de semana a gente ia praia, saía pro forró, caía na cantaia. Um amor assim eu só vi na TV. Mas já que a gente terminou, não tem mais nada a ver. Sou cachaceiro, sou cabra raparigueiro, mas eu não sou vagabundo. Eu sou do mundo, sou de responsa, eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar. E vou pagar, mas não é justo que pensão alimentícia vire caso de polícia. Mas você não precisava me denunciar. O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui vir me prender. Eita, DJ Leozinho! Mas já que a gente terminou, não tem mais nada a ver. Sou cachaceiro, sou cabra raparigueiro, mas eu não sou vagabundo. Eu sou do mundo, sou de responsa, eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar. E vou pagar, mas não é justo que pensão alimentícia vire caso de polícia. Isso complica, tá atrasada, mas você não precisava me denunciar. O que foi que eu fiz pra você? CD DJ Leozinho, forró marcante. Ele me diz na cama que já não me ama e vive só por viver. Então por que não se sai? O homem quando ama outra mulher, acabou o amor, Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz, por favor. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Sair da vida dele eu não vou sair. Você não entende nada, ou se passe louca. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Sair da vida dele eu não vou sair. Eu vou calar sua boca. Eu vou calar sua boca. Eu não dou pra você. Ele me diz na cama que já não lhe amo e vive só por viver. Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, porque você não larga do meu pé. Por favor, me deixe em paz, por favor. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Saí da vida dele e eu não vou sair. Você não entende nada ou se faz de louca. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Saí da vida dele e eu não vou sair. Vou calar sua boca. Sua boca. O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor. Porque você não larga do meu pé. Por favor, me deixa em paz, por favor. A gente tá se amando e eu não vou mentir. Sair da vida dele eu não vou sair. Você não entende nada ou se faz de louca. Sair da vida dele eu não vou sair. Eu vou calar sua boca. Eu vou calar sua boca. Eu vou calar sua boca. Eita, DJ Leozinho, que é só forrozão pai d'égua, meu compadre. Fazer balé, fazer balé, fazer balé na cama. Tem que fazer gostoso pro gozo virar lama. Fazer balé, fazer balé, fazer balé na cama. Tem que fazer gostoso pro gozo virar lama. Eu vi um forró, volume 4. Simbora, aviões. DJ Leozinho, o DJ que arrebenta. Eu te dei tanto meu amor e você nem ligou. Fez gabriça safado do meu coração. Todo esse tempo te amando e só me enganou. Você não sabe quanto vale uma paixão. Você não tem capacidade para amar alguém. Seu sentimento é muito pobre, não vale um bidem. Quem sabe amanhã você consiga entender que pra tomar uma mulher tem que fazer valer. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. É aviões, eu falei aviões do forró, volume 4. A pressão continua. Eu te dei tanto meu amor e você nem ligou. Desgatei safado do meu coração. Todo esse tempo te amando e só me enganou. Você não sabe quanto vale uma paixão. Você não tem capacidade para amar alguém. Seu sentimento é muito pobre, não vale um fidém. Que se alguém amanhã você consiga entender que pra tomar uma mulher tem que fazer valer. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Fazer valer, fazer valer, fazer valer na cama. Tem que fazer gostoso, pro gozo virar lama. Leozinho forró marcante, só as melhores lá do fundo do baú. DJ Leozinho, o seu DJ. É solteirões o forró, volume 2, mais apaixonado do que nunca. Me lembro bem quando te vi pela primeira vez, me apaixonei. Eu nem acreditei que estava ali comigo. Meu amor, você sorriu, eu te chamei. Fiquei muito feliz, porque dancei contigo a nossa música. Foi tão bom, eu jamais pensava que existia alguém já vi aconteceu. E ninguém te ama tanto nesse mundo assim como eu. Eu jamais pensava que existia alguém assim como você. Mudou minha vida, me deu tudo que eu precisava ter. Você foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. E ninguém te ama tanto nesse mundo. As melhores, as que marcaram você, aqui em um só CD. Me lembro bem quando te vi pela primeira vez. Me apaixonei, eu nem acreditei que estava ali comigo. Meu amor, você sorriu, eu te chamei, fiquei muito feliz, porque dancei contigo a nossa música. Foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. E ninguém te ama tanto nesse mundo assim como eu. Eu jamais pensava que existia alguém assim como você. Mudou minha vida, me deu tudo que eu precisava ter. Você foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. E ninguém te ama tanto nesse mundo assim como eu. Eita, DJ Leozinho, que é só forrozão pai d'égua, meu compadre. Pensei, ela é roqueira. No domingo tava achando que era pagodeira. Quando a vi ouvindo rap, disse ela é panqueira. A noite tava pedindo Deus que ela me queira. Quando ela sorriu pra mim, vi que era verdadeira. Mas quando a gente dançou, vi que era porrozeira. É linda, se garante no que faz. Ela é maravilhosa, ela é demais. É linda, se garante no que faz. Ela é maravilhosa. Quando beijei sua boca, vi que era doideira. Quando ela ficou zangada, vi que era madeira. Ela é coisa de louco, não é brincadeira. É mulher pra toda hora, não marca bobeira. Quando a tenho em meus braços, me dá suadeira. Mas o que a deixa mais gostosa é que ela é porrozeira. É linda, se garante no que faz. É maravilhosa, ela é demais. É linda, se garante no que faz. Ela é maravilhosa. Ela é demais. Hip hop, funk, rap, ela é maneira. Saia justa, deixa os caras todos de bobeira. Ela bala as estruturas, queira ou não queira. Oh, mulher maravilhosa, que mulher parceira. Quando dança eu viajo nela a noite inteira. Mas a deixa mais gostosa é. É linda, se garante no que faz. É maravilhosa, ela é demais. É linda, se garante no que faz. Ela é maravilhosa. Ela é demais. Volume 4! DJ Leozinho, contato 091-8203-0257, Capanema, Pará. Quando beijei sua boca, vi que era doideira. Quando ela ficou zangada, vi que era madeira. Ela é coisa de louco, não é brincadeira. É mulher pra toda hora, não marca bobeira. Quando a tenho em meus braços, me dá suadeira. Mas o que a deixa mais gostosa é que ela é porrozeira. É linda, se garante no que faz. É maravilhosa, ela é demais. É hip hop, funk, rap, ela é maneira. Saia justa, deixa os caras todos de bobeira. Ela bala as estruturas, queira ou não queira. Tô mulher maravilhosa, que mulher parceira. Quando dança eu viajo nela a noite inteira. Mas o que a deixa mais gostosa é que ela é porrozeira. É linda, se garante no que faz. É maravilhosa, ela é demais. É linda e se garante no que faz. Ela é maravilhosa. Mas ela é linda, linda, linda. Se garante no que faz. Detone aí, DJ Leozinho. Mais um forrozinho daquele jeitinho que só o senhor sabe. Morre em bondade, vá, quer crer no teu coração. Espera nevoeiro em pleno verão. Fogo cruzado, eu tô ferrada com essa paixão. Caviar com rapadura. Eu já sei quem você é, te conheço muito bem. Eu não vou me enganar mais uma vez. Todo beijo de mulher tem um feitiço, um veneno doce que atinge os olhos e vai cegando aos poucos. Te dei todo o meu amor, confiei nessa paixão. Por você eu apostei meu coração. Tentando te esquecer a cada dia, pra tirar você de vez do coração. Morre em bondade, pá, quer crer no teu coração. Espera nevoeiro em pleno verão. Fogo cruzado, eu tô ferrada com essa paixão. Morre em bondade, pá, quer crer no teu coração. DJ Leozinho, de Capanema para todo o Pará. Eu já sei quem você é, te conheço muito bem. Eu não vou me enganar mais uma vez. Todo beijo de mulher tem um feitiço, um veneno doce que atinge os olhos e vai cegando aos poucos. Dei todo o meu amor, confiei nessa paixão. Por você eu apostei meu coração. Aprendi que em você não se confia. Vou tentando te esquecer a cada dia, pra tirar você de vez do coração. Chega sem demora, passa a perna e vai embora. Some sem eu perceber, me deixando sem prazer, me deixando sem prazer. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu que não demora. Me pega vucu, vucu, vucu, vucu que vai embora. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu que não demora. Me pega vucu, vucu, vucu, vucu que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu, vucu, vucu, vucu que vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu, vucu, vucu, vucu que vai embora. No vucu,

você me trouxe a paz pro coração. Ah, chegou de mansinho, aos poucos me envolveu, tomou conta de mim, me fez ser todo seu. Agora o meu peito está de porta aberta pra entrar e sair na hora que quiser. Me dá mil beijinhos, após o café. Sei que feliz estou, você também está. Eternidade é pouco tempo pra gente se amar. O DJ que arrebenta. Ah, eu acho que o nosso amor está crescendo, se multiplicando, solidão morrendo. Você me trouxe a paz pro coração. Ah, chegou de mansinho, aos poucos me envolveu, tomou conta de mim, me fez ser todo seu. Agora o meu peito está de porta aberta pra entrar e sair na hora que quiser. Se amar pra entrar e sair na hora que quiser. Me dá mil beijinhos após o café. Sei que feliz estou, você também está. Eternidade é pouco tempo pra gente se amar. Haja amor, no frio da madrugada és meu cobertor. Você é outra parte que me completou. Haja amor, haja amor, no frio da madrugada és meu cobertor. Você é outra parte que me completou. DJ Leozinho, forró marcante. Não quero te dizer adeus, vivi a minha vida pra te amar. De Fortaleza para o Brasil, Caviar, com rapadura. Te dizer adeus, vivi a minha vida pra te amar. Oh Deus, meu coração é teu, não vem agora me deixar. Não quero te dizer adeus, saudade mata, por favor não vá. Mas o sou a onda e você é o mar. Se o meu coração é teu, mas o teu não é mais meu, mudou tudo com você. O meu jeito de te amar é fazer você ficar e deitar na nossa cama. Fique aqui, suas amigas, isso.